Gerson manteve os olhos na estrada. Os faróis estavam mais próximos. O ronco do motor já podia ser ouvido. Não é difícil imaginar que alguém esperto tivesse mentido para todo mundo, dizendo que os Bentos tinham se juntado, que os quatro milagres tinham se apresentado e pronto. Bastava inventar essa conversinha para encher o peito de euforia de toda a gente nas fortificações para novas e maciças investidas contra os covis. Como contra o covil grande? Isso. Quer dizer que pode ter sido armação? Não. Quero dizer que poderia ter sido armação. Nesse caso, não foi. Se o que a vampira falou é verdade, e eu acho que ela disse a verdade, não foi conversa, foi fato. Como você sabe que não foi armação? O veículo estava a menos de 1 quilômetro. Vamos pegar nosso lanche, vampiro. Depois termino a história. Gerson grunhiu, insatisfeito e curioso. Era por isso que andava com Raquel. Ela era esperta. Via coisas que ainda não tinham acontecido. Enquanto ele juntava 2 com 2 para adivinhar acontecimentos, ela juntava 200 com 200. Era danada. Sabia como se sair bem em tudo, até mesmo em lutas como aquelas, lutas contra soldados armados. Raquel abaixou-se e apagou o olho vermelho. Sacou os punhais roubados de Luana das bainhas de couro. Os dentes pontiagudos brotaram, extravasando seus lábios femininos. As veias negras azuladas em sua pele, excessivamente pálida, causavam calafrios em suas vítimas. Gerson deixou seus dentes crescerem, enquanto o cintilar de seus olhos desaparecia, olhos fixos no asfalto. Em poucos segundos, colheriam os frutos da armadilha bem armada. Seriam segundos de gritos e de desespero. Seus ouvidos, tão acostumados com aquelas ladainhas da hora da morte, novamente afundariam em súplicas e choro. O vampiro inspirou fundo. Queria sentir o cheiro dos humanos que chegavam, dos humanos que vinham, inadvertidamente, para os minutos derradeiros de suas vidas passageiras. Tadeu pisava fundo no acelerador. Não queria ter deixado a fortificação sob o risco de chegar a São Vítor com a noite feita. Mas as garotas tinham pedido tanto. Literalmente tinham implorado, arrojadas aos seus pés. Era difícil resistir ao dengo das mulheres. Ao seu lado vinha Vânia, amiga de infância pré-noite maldita, que tinha reencontrado 3 anos antes na pré-noite maldita. No banco de trás do troller vinham Eric e Carol. Quando Eric contara às garotas que tinha conhecido em pessoa o 30º Bento, elas ficaram histéricas, enchendo o rapaz de perguntas. Queriam a todo custo conhecer Lucas pessoalmente, agradecer-lhe por ser o tal a juntar os guerreiros Bentos para desencadear os quatro milagres. Graças a Deus, tinham ouvido a manhã toda a voz de Nando Reis viajando pelas bem-vindas de volta ao ar ondas de rádio. Estavam sintonizados em São Vítor o tempo todo, no radinho de pilhas recarregáveis. Um adaptador plugado no acendedor de cigarros do troller garantia o reabastecimento do par de pilhas sobressalentes. Elas imploraram para seguir até São Vítor, custasse o que custasse. Fariam qualquer coisa para estar com Lucas e conhecer os guerreiros Bentos. Eram ídolos. Tadeu, diante da frase qualquer coisa, não mediu esforços. Conseguiu álcool e surrupiou as chaves do troller. Com uma desculpa esfarrapada, colocou o veículo para o lado de fora de São Pedro. O soldado Eric trouxe as meninas. A única coisa que Tadeu não queria era viajar naquele horário, mas não teve jeito. Uma série de argumentos começou a pipocar em seus ouvidos. Tinham um rádio transmissor no jipe e poderiam pedir ajuda caso alguma coisa desse errado. Poderiam encontrar a frequência de São Vítor e solicitar apoio do Tupã. Qualquer vampiro que se metesse em seu caminho seria fritado pelo dedo de sol. Aquilo era o máximo. Os milagres tinham vindo. Os vampiros já eram. As conversas e alegrias tinham minguado centenas de quilômetros atrás, quando, depois de uma pane elétrica e de terem ficado encostados cerca de hora e meia na estrada, descobriram que apenas um cabo tinha escapado da bateria do jipe quando ele chacoalhou num buraco. Estavam atrasados, na reserva de combustível e longe de São Vítor. As meninas estavam com medo e tinham pedido que chamassem a fortificação pelo rádio para que mandassem alguém para escoltá-los. Eric, soldado de São Pedro, foi terminantemente contra. Tinha anoitecido, mas não estavam sob risco de ataque. Lembrou-se de que o covil grande de São Vítor tinha sido atacado e o grosso dos vampiros da região tinha sido sumariamente aniquilado por Tupã. Seria muito azar topar com um dos dentuços no meio da estrada. Se fizessem o chamado sem um perigo real, passariam por ridículos com a segurança de São Vítor. Eric lembrou-se também que tinham roubado o troller de São Pedro, portanto, teriam de passar despercebidos até chegar lá. No fim das contas, mostrou-lhes o fuzil que trazia no assoalho do veículo, carregado de balas com revestimento de prata. Se algum vampiro desse o azar de cruzar com eles, sairia bem zoado da trombada. Eric rematou com um ditado à la Vicente Mateus, dizendo que quem está na chuva é para se queimar. Todos riram e concordaram, terminando por ressuscitar várias pérolas do adorado ex-dirigente corintiano. Tadeu continuava a cerca de 140 por hora. O caminho naquela região era deliciosamente reto e plano e com um asfalto inacreditavelmente conservado. Os faróis tinham um alcance excepcional e, caso nenhum imprevisto acontecesse, estariam em São Vito em cerca de uma hora. Vânia, a copiloto, pediu a garrafa de suco para a amiga no banco de trás. Carol interrompeu um longo e molhado beijo em seu companheiro de viagem para dar ouvidos à amiga. Me passa o suco, sem baba, por favor, brincou Vânia. Carol riu e afastou-se de Eric. Apanhou a garrafinha, que ia a menos da metade, e estendeu-a para a amiga no banco da frente. Vânia desrosqueou a tampinha, olhando para a estrada negra. Um calafrio percorreu seu corpo, como se pressentisse perigo. Olhou para Tadeu e nada disse. Sorveu o suco até a última gota, estremecendo agora, mais pelo gosto ácido da bebida do que por sensações externas. A voz de Carol fez com que abrisse os olhos novamente. A sede eu já matei também. Tô querendo é beliscar alguma coisa. Sobrou um pãozinho aí? Vânia abriu o porta-luvas. Estava tão zoneado e amontoado que as coisas voaram de seu interior. Tadeu, surpreso com a quantidade de bagunça que as garotas conseguiram colocar no compartimento e que agora se esparramavam a seus pés, desceu os olhos, rindo para a amiga. Vânia estava debruçada, tentando encontrar o saquinho de pães no chão escuro. Conforme ela se abaixou mais, os olhos atentos de Tadeu deixaram a estrada uma segunda vez, mais demoradamente agora, observando o generoso decote que deixava boa parte dos seios da garota à mostra. Tadeu deteve-se mais do que deveria. Todos foram pegos de surpresa por um estrondo repentino e sentiram seus corpos sendo jogados para a direita por conta de uma forte guinada que o veículo deu à esquerda. Desesperado, Tadeu voltou os olhos para a pista a tempo de ver um grande pedregulho no meio do asfalto. Enfiou o pé no freio, enchendo a estrada com o som da freada, sem tempo de manobrar. O canto esquerdo do troller atingiu a pedra em cheio. O pneu dianteiro subiu pelo pedregulho, desestabilizando o veículo. Tadeu tinha perdido o controle. As mãos aferradas ao volante de nada adiantaram. Os gritos das meninas e de Eric furavam seus ouvidos. Uma segunda pedra na pista fez com que, por puro reflexo, puxasse toda a direção para a esquerda mais uma vez. Os pneus alcançaram o barranco e as quatro rodas do jipe foram ao ar. Os gritos não pararam, enquanto um descomunal barulho de teto raspando contra o asfalto enchia a cabine. Tão repentino quanto o acidente começou, ele parou. Tadeu, preso ao cinto de segurança, tinha um zumbido ininterrupto no ouvido. A estrada estava escura e a luz de teto do troller tinha apagado. A única claridade que encontrou era fornecida por um farol do jipe que batia na margem da estrada e atingia os troncos das primeiras árvores. Não sabia se eram seus olhos, mas aquilo que parecia a luz do veículo era inconstante, aumentando e diminuindo. Ouviu a música entrecortada por estática saindo do rádio. Tentou olhar para Vânia, mas o pescoço doeu tanto que soltou um grito ao tentar movê-lo. Tossiu. Tinha vidro na boca. Vidro do para-brisa estourado. O radinho parou de operar. Tateou ao lado do seu banco procurando destravar o cinto. Mantinha os pés pressionando os pedais como se tivesse congelado naquela posição pré-capotagem. O coração estava disparado e, além da dor descomunal no pescoço que irradiava para a cabeça, transformando-se numa forte enxaqueca, sentia o estômago embrulhado e tontura, resultado da adrenalina em excesso que banhava sua corrente sanguínea. Encontrou a trava e o cinto soltou-se com facilidade. Sua cabeça bateu no teto e a perna foi prensada pelo volante. Gritou de novo, sentindo uma dolorosa fisgada na musculatura do pescoço. Virou as pernas para o lado da janela. O silêncio das vozes sufocava. Por que os outros também não se mexiam? Por que não gemiam e não tentavam sair? Que cheiro era aquele? Passou os pés para fora da janela da porta do motorista e conseguiu colocar metade do corpo para fora. O radinho de pilha ligado, fantasmagoricamente, voltou a funcionar. Tocava Swallowed, um clássico do Bush. Ficou de quatro, com metade do corpo dentro do jipe. Seus olhos ardiam e doíam. O pescoço parecia entrevado, não conseguia mexê-lo plenamente. Olhou para Vânia. Não via direito. Estava escuro demais ou a visão estaria afetada. A amiga estava quieta demais. Seu coração acelerou. Sentiu náuseas. Tinha alguma coisa tão errada com o pescoço de Vânia que a sua dor, típica de um torcicolo, deveria ser refresco. Ela estava tão viva e sorridente um segundo atrás. Como poderia ser aquilo? Olhou para o banco de trás. O estômago embrulhou. A cabeça do Eric. Tadeu não suportou mais e, arrastando-se para fora o mais rápido que pôde, vomitou sobre o asfalto coberto por estilhaços de vidro. Virou-se e recostou-se na lataria, choramingando. Estavam mortos. Só podia ser isso. Por causa de uma olhada para os peitos da Vânia, estavam mortos. Sua culpa. Cuspiu um caquinho de vidro que tinha estralado desconfortável entre seus dentes. Tapou os olhos com as mãos, chorando copiosamente. O choro sentido, entrecortado por soluços e repuxões na musculatura ferida do pescoço. Nessa posição, levou mais de 5 minutos intensos. Tadeu sentia-se culpado pela morte dos amigos. Quando conseguiu interromper o pranto e seu peito voltou a subir e descer com um pouco mais de calma, tirou as mãos da frente dos olhos. Fungou e passou a mão no nariz, removendo uma porção de catarro que escorria e limpou na calça de sarja. Seus olhos, acostumados com a escuridão, encontraram um par de botas no meio da rodovia. Arrepiou-se dos pés à cabeça. O rádio. Tinha de usar o rádio. Só agora se lembrava de pedir socorro. No entanto, estava congelado por aquela figura parada à sua frente. A mulher estava a 2 metros, uma distância curta demais para tentar qualquer coisa brusca. Seus olhos subiram pelas pernas bem contornadas da criatura, chegando ao seu ventre, passando pelos seios e terminando num rosto pálido demais para ser agradável. O sangue gelou nas veias quando percebeu que a figura tinha um olho só. O outro globo era tapado por um tapa-olho de couro. Uma vampira. Tadeu abriu a boca com os lábios trêmulos. Tinha de alcançar o rádio. Era sua única esperança. — Por que choras? — perguntou a voz feminina com docilidade. Lágrimas voltaram a escorrer dos olhos do rapaz. Apontou para dentro do jipe com o polegar. — Eu os matei. Eu perdi o controle do carro. Foi tudo culpa minha. Eu olhei para os peitos dela. Culpa minha. Gemeu. Tadeu, baixando a cabeça e pousando a testa no joelho, enquanto voltava a soluçar descontrolado. Não foi, não. Você não teve culpa de nada, retrucou Raquel, dando um passo à frente e acocorando-se para nivelar seu rosto ao do rapaz. Tadeu inspirou forte. Aquele cheiro estranho. Era sangue. Sangue misturado com álcool. A culpa dessa merda toda é dele, disse a criatura da noite, balançando a cabeça para o lado.